ide acendei cantando o sol do novo dia. Na graça da verdade augusta e soberana, estendei com Jesus o amor que nos irmana, para a glória da paz, do bem e da alegria. Ao clarão do evangelho, a treva densa e fria, na vastidão hostil da iniquidade humana, em que a terra mortal chora e se desengana, converte-se em lição de bondade e harmonia. Ide pregai com o Cristo o excelso mundo novo, soerguendo e amparando o coração do povo. Trabalho é tradução da luz que nos governa. Instruí, consolai, erguei na luta imensa. Ainda agora entrareis por santa recompensa no reino do Senhor, na majestade eterna.